balala. Oh balala, uma canção. Quem ouviu o balala terá feliz o coração. O amor encontrará ouvindo esta canção. Alguém compreenderá o seu coração. Quem ouvir o balalá terá feliz o coração. Balalá. Alguém compreenderá o seu coração. Quem ouvir o balalá terá feliz o coração. O balalá.